Queria apenas agradecer muito a vossa presença, agradecer muito ao Rui Santos o facto de ter participado connosco. Conheço hoje há alguns anos, conhecemos em 2009 na Turquia, fomos conhecidos e dessa altura para cá houve uma relação pessoal forte e também uma relação institucional entre a Câmara Municipal e a Aporvela. Temos vindo a colaborar em conjunto, tivemos várias tarefas em conjunto. O ano passado, quando decidimos voltar ao mar com crioula, convidámos a Aporvela para que esta componente de treino do mar fosse mais forte. Não queríamos que o crioula fosse apenas visto, ou aquelas viagens, apenas visto como uma viagem de lazer, de turismo, mas como de facto uma experiência única, e a Aporvela, com a experiência que tem, ajudou-nos muito a que esse objetivo fosse concretizado. Portanto, queria agradecer muito ao Rui essa experiência, todos nós ficámos a conhecer um bocadinho melhor o que é o treino do mar. Eu só queria deixar uma nota para terminar. Irei depois na sessão de encerramento falar um bocadinho sobre aquilo que será o nosso Festival Náutico em agosto, 5 a 8 de agosto, deixando já o desafio para que vocês possam não só visitar o festival, mas também participar nele, quer como voluntários da equipa de organização e a malta do desporto, o que puder esta oportunidade, quer também como instruentes em algum dos veleiros. Isto temos já muitos veleiros confirmados, um dia deste teremos nota pública disso, mas temos alguns veleiros já confirmados. Teremos já perto o número que conseguimos em 2012 com a primeira edição deste festival, depois em 2008 temos organizado a regata. Mas queria só deixar uma nota, seguramente não vou dizer nada de novo, vocês que são, grande parte de vocês, homens do mar, mas de facto o mar para mim é muito mais do que uma forma, uma atividade comercial, ou uma atividade profissional, ou uma atividade de lazer. Nós no mar não temos só experiências de mar, nós temos experiências de vida. E quem, como alguns de nós aqui, já tive esta oportunidade, nomeadamente no respeito ao treino de mar, peço desculpa falar mais nisto, hoje já falámos muita coisa, a canoagem é importante, a vela é importante, tudo é importante, mas também esta questão do treino de mar, para mim é particularmente importante, porque vai muito para além daquilo que é uma atividade desportiva, como o Rui disse bem, é de facto uma forma diferente de estar na vida. Eu embarquei pela primeira vez em 2000, no Crioula, já lá vão 16 anos, numa viagem que a Câmara organizou pela primeira vez, experiência em mar Crioula, e senti, de facto, o que é, e foram só por um pouco mais de 24 horas, depois já tive a oportunidade de embarcar mais vezes, noutras viagens mais longas, mas de facto estar a bordo do navio, sem internet, epá, e é uma coisa fantástica, ok? Eu sei que isto, nós somos um bocado cotas os dois, e nós conseguimos imaginar o que é estar uma semana sem net. Para a minha filha já não é. Ela, se eu disser que vai estar uma semana sem net, ela morre, um suicida, Santos, alguma coisa qualquer, porque de facto hoje a net, por boas razões, faz parte da nossa vida. Mas, de facto, nós percebermos que podemos ou devemos, durante uma semana, estar a bordo, que temos muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, que temos questões básicas de liderança para aprender. Nós tivemos gente durante estes anos no Crioulo, nós já embarcámos milhares de pessoas no Crioulo, temos gente que nunca tinha saído de casa. Alguns nunca tinham estado fora dos pais durante uma semana. Tiveram-se desenrascar, ok? Tiveram que acordar à meia-noite para trabalhar de meia-noite às 4 da manhã, ou tiveram que eles acordar às 4 da manhã sozinhos, e até às 8 estarem de quarto. Tiveram que limpar casas de banho, foi aquilo que o Rui não disse. A parte fixe é limpar convés, a parte mais chata é limpar a casa de banho. Se for no crioulo, é uma grande chatice mesmo. Terem que cozinhar, terem que responder a ordens, saberem que se falhassem no seu turno, ninguém os prende se a malta se faldar ao turno, ao quarto, mas se falharem, que o resto da equipa vai ter que sofrer muito mais, vão ter que fazer o trabalho daqueles que faltaram. Quer dizer, há aqui uma série de aprendizagens que eu acho que são exemplos muito importantes de vida. E hoje, e só para dar uma nota, estive agora em janeiro no Canadá, na reunião que a STI, que é a entidade que a nível mundial organiza este tipo de... europeu, organiza estes eventos. E uma das coisas que hoje vamos vendo cada vez mais são programas de educação no mar. Isto é, hoje o treino do mar não é visto como desporto, não é visto como lazer, não é visto como turismo, é visto como isto tudo, mas com uma forte componente de educação para a cidadania. E sobretudo com um papel muito importante na integração daqueles jovens com mais dificuldades sociais. E hoje há programas, em Portugal, há algumas coisas, mas temos que caminhar muito, mas há programas, sobretudo na Austrália, ou na Irlanda, ou no Canadá, que já trabalham muito essas matérias. E há provas científicas e estatísticas que dizem que os jovens com dificuldades, que embarcam no mar e que fazem este tipo de treino, ficam pessoas diferentes, ok? E há melhorias significativas na sua forma de ser e na sua forma de estar. E portanto, o mar, não me esmaça demais, é de facto isto tudo. Espero que vocês possam continuar no mar. Tudo é desculpa para irmos para o mar. E espero que o nosso contributo hoje do Fórum Náutico do município de Ilhovo que está a passar por uma fase de transformação, que irei falar no final também, sirva de plataforma para que todos nós possamos ajudar-nos a todos a ir mais para o mar e por essa via sermos pessoas diferentes. Enfim, temos aqui velhos marinheiros, pessoas muito experientes que sabem o que é que eu estou a dizer e de facto o mar transforma-nos, esperemos que nos transforme para melhor. E por aquilo que nós vamos vendo, isso de facto é possível. Também muito obrigado ao Rui, espero que esta nossa parceria continue, espero que tenhamos os dois grandes eventos de verão com a nossa regata e que por muitos anos possamos continuar a encontrar para que o treino do mar, para que a vela, para que o mar em si seja cada vez mais importante em Portugal e que não seja apenas aquilo que alguns políticos por vezes quando querem arrancar palmas da plateia dizem que temos de voltar para o mar. Nós aqui em Ilha, felizmente, já nos voltámos para o mar há muitos anos. Muito obrigado.